onde está a igreja, que nesta noite vai correr, vai voar e vai vencer. Aonde está essa igreja, que nesta noite vai correr, vai voar e vencer. Essa é noite de vitória, noite de resistirmos, noite de como igreja avançarmos. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Quantos aqui estão prontos? Quantos aqui estão prontos para correr e voar nas alturas? Independente das circunstâncias, independente das dificuldades. Quantos aqui nessa noite estão prontos? Façam sinal ao Senhor. Então é isso que vamos fazer. Ele recobra o ânimo. Nós sabemos correr, vou vencer, vou vencer. Porque estás comigo.